Cola da pistão no zero, primeira curva à direita. Andael, Leda, após bridge. Controle em 119.8, transponder 5066. Nossa, 3597 para o táxi, 142 a bordo, 430 alternando com 7 autorizado, pátio 1 no Índia Alfa, ponte espera do 90 Torre, 1186, altímetro 0097. Pátio 1 no Índia Alfa, na ponte espera 186, 3597. Vou na 605, no 08, assim que o tráfego livrar retaguarda, autorizado, chama táxi. Passando para a nave retaguarda, ali passou o pushback para a nave 605. Tango Vitor até o Papá, informa o seu estimado para pouso. Agora 1320. 1320, pouso, anotado. Confirmando, da 3597. Bom dia para a cópia 121 da 3890. Autorizado Recife, no 330, upper width 58, decola da pista 10. A primeira curva é à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 1119.80, transponder 5070. Táxi 605, 170 da borda, 3 horas e 40, de autonomia, alternando os campeões. 605, táxi autorizado, pátio 1 no Índia Alfa, ponte espera da 90 Torre, 1862, altímetro 0107. 1 no Índia Alfa, 1862, ponte espera da 90, 605. Para informação desse controle, encontrou chuva quando de Salvador para Vera Cruz? Positivo, muito grato. 5594, chame Recife 2545. 2545, obrigado, bom trabalho, bom final de semana, 5594. Boa. Fico no 7, decolou o sino 5, controle 19.8. 19.8, graças, bom dia. Obrigado, chama a tarde. Controle, bom dia, o TAN 5.7 decolado, vai passando 1.500. 3597 decolado, este é o controle, meu cordial, está em contato radar. 605, ali mantém, capítulo 0. Ali mantém, capítulo 0, 605. De novembro alto, controle Salvador, retorna via Paris, via Justibi 17, meu cordial. O 3597 pode voar por o Elefa? Elefa. Muito obrigado, direto Elefa. O número 605 decolou no 7, controle 119, décima 8. 098, bom dia, obrigado. Controle Salvador, bom dia, o número 605. O número 605, este é o controle, meu cordial, contato radar. Ok, obrigado, extensão para 360. do Hotel Pampa. Livre. Controle 1, Papá, Papá, mais 17, amanhã mantendo o voo parado. Próxima estação, Pirajá. Gente. Papá Romeu Hotel Cassandra, solicito que você apresente o de Duna para evitar a formação. Livre. Livre, Flor de Duna, Papá Romeu Hotel Cassandra. Controle o Papa Romeu Hotel Cassandra, o atencional solicita descer para 2 mil pés, controle de Duna. Livre. Livre, descida 2 mil pés, Papa Romeu Hotel Cassandra. Autorizado, chama táxi. Dan 3153, vento 090 graus, 08 nós, autorizado a linha de colapso no zero. Gente, Mike e Juliette Romeu. Positivo, capitão. Ono 605, chame Recife, 1251. Recife, Ono 605. 131-53, ciclo 24, controle 199, décima 8. 19-8-3-1-5-3. Alfa Vitor Juliette, chame a torre, 1-1-8-6. 1-1-8-6, Alfa Vitor Juliette, um abraço, aí. Um abraço. Controle, Papa Almeida, na Vitor Alfa, no Cabeiro, vai. Ciente, ingresso no Interlagos para a rotatória. Vitor Juliette, autorizado, final 97, previsto 360, final 320. A porta começa. Gente, final 97, previsto 360, com Vitor Juliette. Oceano 6200, Duna 4000-1017 para o ILS, autorizado. Duna 4000-1017, ILS autorizado. O Papa Romeo Hotel, acho que está no controle. Escuta, prossiga. A torre deseja saber se você vai pousar na pista 10 ou 17. 8600, 7. Muito bom, vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre, 1-1-8-6. Gente, reduzindo, vai checar e chamar 1-1-8-6. É o hotel lá pra frente. Salvador, bom dia, Papa Romeo Hotel Oscar Tango, estabilizado sinal, localizador cabeceira 1-0, o trem baixou e checou. O Hotel Oscar Tango, bom dia, está livre o pouso na 1-0, vento é 090 graus com uma dezena de nós, o altímetro 1017. 090, ok, está autorizado o pouso na 1-0, Papa Romeo Hotel Oscar Tango. O Alfa Vitor Juliette está visual com o Índia November Alfa aí no setor? Próximo aí, rotatório? Negativo. Ok, pela sua informação, ele está mantendo 1.500 pés, aproximadamente a 3 milhas antes da rotatória no corredor aí, ok? Sete antes do tráfego terreno visual, Vitor Juliette. Oscar Tango, informa o Cerna 150 em espera no setor norte, à sua esquerda, a 1 mil pés, aguardando a sua passagem para o pouso na 1-7. Gente, hotel Oscar Tango, seu tráfego de Tá 3890, mantém o ponto de espera da 1-0. Rotatória 1-2-5, favor, chame a torre, 118, 612. Chama a torre, 26, ainda não será alto. Alfa Victor Juliette, negativo, completando agora, pode ingressar a final do 7, aguardando a autorização para o posto. Está visual com o tráfego na curta final da 10? Afirmativo, está visual com o tráfego na 0, vai prosseguir, aguardando a autorização, Victor Juliette. Índia November Alfa na escuta da torre? Afirmativo, na sua escuta. Ok, apenas confirmando, mantenha 1.500 pés, prossiga para a final da 7, aguardando a autorização para o posto. Gente, mantendo 1.500 pés, final da 7, aguardando a autorização para o posto. O senhor está visual com o Alfa Vitor Juliette à sua frente na final da 7? Negativo visual, ok, o senhor será o número 2, ok? Informação, então, o Alfa Vitor Juliette está a 3 milhas da cabeceira 17, será o número 1. Enquadre como número 2 e aguarde autorização para o posto. Temos o tráfego de volta do seu cliente, enquadre como número 2 e aguarde autorização para o posto. O TAN 3890, após o citation na curta, ali mantém 10. Tem restrições até 2000 pés. Para 2000 pés. 2000 pés, oceano 6200. 1153, chame Recife, 251. 1251, um cordial bom dia, 3153. Meu cordial. 7, curva direita, corredor Axé. Controle 119, decimal 8, transponder 0125. O Alfa Victor Juliette está agora uma milha e meia da cabeceira. Ok, iniciando a descida para 1.010, o Alfa Victor Juliette está andando na Alfa. Correto, informe tempo estimado de voo, Mike Eco Delta. Gente, faz o pouso, libra na Quebec, guardando o backtrack, o Alfa Victor Juliette. O hotel Oscar Tango, no solo aos 3-2. Ao livrar à direita, chama o solo 7219, tenha um bom dia. Prossiga, Romeu, Oscar Bravo. O 7, chama para o táxi. 08, este é o controle, meu cordial. Direto Duna, 6000, ajuste 1097, velocidade 250 nós, número 3 para pouso. Meia dúzia mil. Meia dúzia. Papa Tango, Vitor, Hotel, Papá, controle. Aproxima-se do limite da terminal. Chame Ilhéus, a frequência 1201, boa viagem. Gente, você vai pelo litoral sul, para posicionamento de táxi, chame torre 118, decimal 6. 180, aguarde para reingresso. Oceano 6200. Obrigado. Algum tipo de turbulência no setor? Negativo. Gente. O meu hotel Oscar Tango é parte 3? Pode ser alto para abastecer o 3, fica bom presente. Gente, autorizado a ingressar na Alfa, Kilo, parte 3. Alfa, cruza Alfa, ingressa Kilo, parte 3. Papa Romeu, hotel. 98, bom dia. 3890. Controle Salvador, tá 3890, transfere cruzando 1.600 pés na saída Puca, chama Maracaju. Tá 3890, transfere, este é o controle, contato radar, suba como autorizado. Afirmativo, 330, UTA 3890. Oceano 6200, está autorizada aproximação em ILS. Azul 4208, reautorizado para 5000. 5000, 1017, Tuna, 308. Falo para o Paulo de Hotel. Aguarde instruções, até o Oscar Tango. Oi, de November Alpha, seu solo aos 35, reporte livrando. O do bilhete está livre, ingresso aí na pista, reporte livrando. Como eu acho que a Bravo está autorizado acionamento, chega para o táxi. Livre. Trip 5316, está passando 1 a 0 mil, reautorizado para 2 mil pés. Está 21 milhas e dentro de mais 3 milhas vai cruzar a linha do litoral e voar sobre a Baía de Todos os Santos. Hotel Oscar Tango. 4208, reautorizado para 3 mil pés. Voa sobre a água. 3 mil. 4208, né? Cabravo, alinha e mantenha 17, ok? Alinha e mantenha. Dan 3663, este é o controle, meu cordial, via chegada Bonf, vamos prosseguir para 2000 com 1017. Via Bonf, 2000, não deve não ter, 2063. Muito bom. Trip 5316, velocidade. Ah, ok, vamos reduzir até 22. Né? O meu Oscar Bravo está livre de decolagem da 17, o vento é 090 graus com 9 nós. Romeu Oscar Bravo decolou aos 38, até a proa aí, até a linha do litoral, chame o controle 19-8, bom voo e até o regresso. Romeu Oscar Bravo.